voo 1896, está pronto para o táxi, com 108 a bordo, 2 horas e 18 de autonomia, terra Maceió. Do Maceió no 080218, com 896 tem táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, 8896. Então, Lili táxi, está ponto de espera no zero, tomará para ingresso com 1896, ajuste padrão. Boa noite, 96, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 120 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, boa noite, 96. No 896, decolado ao 56, chame agora o controle em Salvador, frequência 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Salvador, bom dia, Azul Alfa Ian F. Bom dia, Eco, por gentileza, para reboque, 121, décimo 9. É, leva cartilho, reboque, o Alfa Ian F, solicita autorização para teste do Elton. Teste do Elton, ciente, aguarde aproximadamente 3 minutos, Alfa Ian F. Eu logo darei seu teste. Aguardará 3 minutos. Alfa Yankee Echo, é a torre. Yankee Echo, me escuta? Yankee Echo, confirme o todo prefixo, é Papatango ou Papapapá, Alfa Yankee Echo? Papa Romeu, Alfa Yankee Echo. Papa Romeu, Alfa Yankee Echo, ciente, só um minuto. Eco, o centro pediu só mais 2 minutinhos para as últimas coordenações para autorizar seu teste. Ok, é, só para lembrar, nós temos até 5 minutos para cada hora cheia, ok? Copiado. Yankee Echo é a Torre Salvador? Yankee Echo, na escuta? Yankee Echo, em contato agora com o Salva Aero, eles nos negaram a sua solicitação de test out e nos afirmaram que os senhores deveriam ter apresentado uma solicitação de Brasília com no mínimo de 24 horas de antecedência e que eles não possuem tal solicitação agora no sistema. Confirme se o senhor fez alguma solicitação a Brasília para esse teste de agora. É, nós não temos essa informação. A gente agradece o apoio, vamos chegar com a empresa e caso haja, a gente volta a entrar em contato para informação. Caso negativo, a gente informa a empresa e será feito um contato para um próximo cheque. Ok? Graças. Muito obrigado, senhor. Obrigado. 8 0 sei lá. Salvador, bom dia, Gol 1817, posição 05. Bom dia, 1817, posição 5, prossiga. Autorização seria com o senhor ou solo? Por gentileza, da presença solo. Obrigado. Samaduro, Ponte Rio, gol no 8 no 7. Bom dia, gol no 8 no 7. Decolagem autorizada, da 1 no 0. O vento 1 no 0 grau, 089. Tá, Chifre, alinhada de decolagem da 1 no 0, gol no 8 no 7. Estou no 7, decolado aos 40, chegando no controle. É, 119, 8. Contou 198,